O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores, a nossa equipe da Sociedade de Psicanálise Integral, que é, nós somos todos dirigidos, orientados pelo Dr. Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social, autor de inúmeras obras terapêuticas a respeito da nova ciência que estuda a psico- e sociopatologia. E Dr. Kepp desenvolveu uma ciência integral, que ela pode ser dado a interdisciplinaridade da sua ciência e ao caráter universal, ela vem sendo aplicada a todas as atividades do ser humano. Parece impossível, né? Uma ciência, assim que pode se aplicar a todos os campos. Ela não é só uma psicanálise, o Dr. Kepp não é só um sociólogo, um filósofo. Isso é aplicado na economia, isso é aplicado em residências e empresas trilógicas, que são um novo modelo de vida e de trabalho. Isso é aplicado nas terapias corporais, isso é aplicado nas artes, na educação, na física, em todas as ciências, porque o Dr. Kepp descobriu um problema no ser humano muito importante, que ele chamou de inversão. E porque o nosso interior, a nossa cabeça, nossos sentimentos estão atualmente mais invertidos que qualquer coisa, então toda a nossa civilização nós construímos na direção ao contrário do que ela deveria ter ido. Por isso é que, pouco a pouco, agora, tudo está já entrando numa forte decadência. Todos os campos, todas as atividades do ser humano. E isso está levando até a deterioração do nosso planeta. Estamos atacando, destruindo, consumindo, corroendo todas as nossas fontes de sobrevivência. E, por isso, vocês precisam entender que, se a gente não conscientizar essa inversão psíquica, que nós vivemos de pernas para cima, com valores invertidos, nós não vamos muito longe, não. A começar dessa ideia que nós temos, ou mais assim, poderia dizer, um sentimento, um impulso de rejeitar toda a verdade. O ser humano não quer saber de nada com a verdade. Nós queremos a hipocrisia, a máscara. A gente acha que a verdade é agressiva, que a verdade faz mal, que traz problemas. E a mentira, não. A máscara, a fantasia, a ilusão, que isso funciona melhor. Por isso, nossas mídias, os nossos amigos, nunca nos falam a verdade. E com isso, as nossas bases vão se corroendo. Outra grande inversão é a gente achar que o que cansa, o que traz estresse é o trabalho. E não a preguiça. Na verdade, a fonte de estresse está justamente na oposição que nós fazemos ao trabalho. E com isso nós vamos parando, parando, parando, parando, nos aposentando, diminuindo nossas atividades, até o ponto de que nós paramos também a nossa vida. Começamos a cair doentes, a usar menos a inteligência, nossas faculdades vão, nossas capacidades vão se extinguindo e a gente acaba mesmo indo para um descanso eterno, como se diz, que é o que o ser humano quer. Agora, vejam bem, outra grande inversão é a ideia de que você dar amor, ser afetivo, fazer o bem para o próximo, isso é um atraso de vida, que é o arrogante, o sabidão, aquele que sabe ganhar para si, vai saber ganhar para os outros. Não é assim. Então, a atitude, o que o ser humano faz de bem para o próximo é que vai reverter para a vida dele. Se ele pensa nele primeiro, até energeticamente, ele não vai conseguir se beneficiar. E assim em diante, uma porção de exemplos de inversão que, lendo os livros do Dr. Kepp, assistindo seus programas de televisão, ouvindo seus programas de rádio, vocês vão se conscientizando. Por exemplo, nós temos aqui vários analistas, e no fim do nosso programa de hoje, a doutora Selma vai falar sobre uma imersão em saúde que vai ser realizada no sul de Minas Gerais pelos nossos técnicos em saúde. terapeutas corporais e também psicanalistas e professores trilógicos. Selma, mais para frente você vai falar sobre isso. Isso é um programa incrível, maravilhoso, que nós estamos desenvolvendo, trilógico, e que qualquer pessoa vai se beneficiar. Dr. Kep. Você falou sobre essa atitude do ser humano, né, de se destruir. Então é interessante porque a única ciência que considera assim, o aspecto interior do ser humano é a psicanálise, principalmente o nosso trabalho trilógico. Mas Freud já dizia, né, que um dos motivos de haver tanta doença, assim, principalmente as doenças mais graves, e aí ele fez até uma comparação com o cristianismo, dizendo que um dos motivos fundamentais é a existência de uma inveja muito grande no ser humano. Nós dissemos também que, além da inveja, o ser humano tem mania de querer ser um Deus, né? De resolver tudo pela cabeça dele e não de obedecer, assim, o bem que existe, o trabalho que existe, a sociedade que existe, etc. Eu falei também na questão da ira. Então, são os três elementos fatídicos que levam o ser humano para a doença. É, além da inveja, como eu falei, a questão da teomania, né? Uma megalomania muito grande, e também essa questão de raiva que o ser humano tem. O ser humano muito irado, ele geralmente é muito doente. E as doenças, se o ser humano conseguisse controlar esses três, vamos dizer, sentimentos, né, entre, assim, entre aspas, três sentimentos ruins, ele praticamente 80, 90% das doenças, inclusive físicas, né, ele não teria mais. Então, como a Cláudia estava falando, a gente pode citar quais as consequências dessa atitude que o ser humano tem de mégaro, tem de inveja, né, tem de raiva. Por exemplo, hoje em dia, não existe pessoa que não mexa com a internet, que não trabalhe com os computadores, a tal ponto que eu tenho clientes que eles passam desde manhã, quando levantam, até às vezes 11, meia-noite, e até às vezes mais tarde, mexendo com a internet, vendo os elementos que tem. Então, a internet, eu posso dizer o seguinte, pelo assunto que traz, né, pelo tipo de onda que a internet lança, porque é um compasso binário que eles usam, é chamado digital e não analógico. O analógico é o natural, é o normal, né? É o som normal, é a onda normal. Mas os computadores modernos, todos eles usam o digital, que reduz muito o funcionamento cerebral. Então, o que que acontece, né? Muitos falam que a civilização está agora se tornando muito estúpida, porque o ser humano, ele tem, assim, uma noção muito pequena da realidade. Então, além disso, o processo, assim, digital torna até perigoso, inclusive, se a pessoa, como eu falei, não sai quase do aparelho, né, que está lançando ondas, porque o aparelho não traz só informações que a pessoa se vicia, a tal ponto que nos Estados Unidos já tem um grupo de terapia lá para evitar essa fascinação, essa praticamente esse estrago, né, que as pessoas e os jovens fazem com a própria vida psíquica, vendo a internet o dia todo. E os senhores podem ver que as notícias, geralmente, que a internet vincula, são notícias, assim, mentirosas, né, só de acordo com os poderes, que são donos, praticamente, a Microsoft, essas indústrias de internet, pertencem a milionários que não querem que o povo saiba a verdade, né? da situação dele. Então, a questão da internet destrói a cultura e a própria civilização. Agora, além da internet, o que é perigoso também é o celular. Os senhores já ouviram falar, né, que existem muitos celulares que explodem. E às vezes a pessoa carrega no bolso, ou a mulher na bolsa, e de repente dá aquele estouro que queima até as pessoas. Além, o celular não é só perigoso, vamos dizer assim, nesse sentido de explodir, né, de pegar fogo, mas o celular ele lança também esse processo digital que reduz muito o funcionamento cerebral. E os senhores notem que às vezes nos carros o pessoal está falando com o celular, nas ruas andam falando. Então, principalmente aqui no Brasil, que o povo é muito oral, né, gosta muito de falar, então a difusão do celular é uma coisa muito grande e isso destrói o cérebro das pessoas. O conselho que a gente dá é para que vocês não usem o celular, principalmente no bolso, né, junto ao corpo, por causa das ondas que emitem no cérebro. Então, além disso, a gente tem que admitir que o celular é uma incrível perda de tempo. Além de dar problemas assim rápidos na audição do ser humano, dá principalmente no entendimento, na vida cerebral. Então, senhores, notem que, em geral, todas as invenções modernas exploram a questão de ondas radiônicas, né, que amortecem o cérebro do ser humano para ele não se queixar de nada, para deixar essas grandes organizações que dominam a humanidade em paz, para eles poderem fazer o que quiser, mesmo que seja algo contra o povo. Então, a questão das bolsas é um outro elemento interessante, que então dizem, né, que a bolsa não é mais risco em determinados países, que a bolsa não oferece mais risco, que o país está economicamente mais viável. E não que o perigo das bolsas é para os investidores, né? Principalmente as pessoas que especulam. E, por exemplo, no Brasil, a maior parte dos especuladores agora são estrangeiros. Então, eles carreiam para o exterior uma quantidade enorme de divisas, tirando, então, as riquezas do país onde os investidores vão. Então, as bolsas, elas destroem, por exemplo, pela especulação, o trabalho produtivo. E vocês sabem que se eles trabalham só com a especulação, as pessoas que apostam na bolsa são mais ou menos como os apostadores, né, nos cassinos, nas roletas, né, na mesa verde, que às vezes ganham bastante dinheiro, às vezes perdem, mas de modo geral, né, pelo pacto geral que existe na sociedade, acaba com a vida do ser humano, porque tira do trabalho, tira da ação. Logo, as bolsas causam transtornos enormes, né, para os países, porque enriquecem os ricos e empobrecem mais ainda as pessoas que se arriscam lá e não têm experiência, que são as pessoas medianas, ou até mesmo de uma certa dificuldade econômica. Agora, como temos aqui várias pessoas para falar ainda, vamos começar com a Helena Melander. É uma sueca muito bonita que mora agora no Brasil. Logo, logo vai casar, vai permanecer eternamente aqui no Brasil. Parece que sim mesmo. Mas então o que eu queria falar, relacionado ao que o senhor falou também, que eu fico muito preocupada assim, com a situação da sociedade, né? Porque a gente vê essa questão da internet, da mídia, que só tem lixo, né? Todo mundo fica assistindo esses reality shows, The Big Brother... E não tem mais cultura na sociedade, não tem arte, não tem beleza, não tem estética. Então, o que o senhor... Helena, isso não é então uma grande inversão? É uma grande inversão. De achar que essas coisas culturais, assim, são caretas. Exatamente. Às vezes, quando eu mostro algum filme bonito, assim, antigo, nas minhas aulas, os alunos às vezes falam, ah, mas esse filme é antigo. Eles achando que tudo que é antigo não tem mais valor, né? E o que é novo realmente não tem valor nenhum. A gente está verificando hoje. Então, o que eu acho muito bonito no trabalho do senhor, da trilogia analítica, é justamente essa questão de querer recuperar as artes, né? É, porque como o senhor coloca no seu livro A Libertação dos Povos, é justamente o desenvolvimento artístico que traz todo o resto desse movimento para a sociedade. Por exemplo, científico, filosófico. A gente viu na antiga Grécia, né, que eles tinham música na base, música e artes. Aí tiveram um grande desenvolvimento com grandes filósofos, pensadores. E porque a música e a arte coloca o ser humano em contato com a transcendência, com os valores eternos, da verdade, do bem, da beleza, e traz ele em contato com o próprio interior, né? Então, eu acho que isso é fundamental para todo mundo conscientizar e para nós recuperar o valor da beleza na sociedade. E o Ademar gostaria de dar algum exemplo? Então, o que a gente pode notar, que nem já foi falado antes, que há uma tendência a ter uma educação assim, da humanidade com um pensamento meio único, né? Através da internet, dos meios de comunicação e do próprio ensino nas faculdades, né? Tudo direcionado em parte, na maior parte das vezes, para o poder econômico. A outra coisa também seria assim, a destruição dos grandes pensadores. Pode notar que atualmente, raramente, a gente vê um grande pensador que nem tinha nos séculos anteriores, né? Porque não consegue mais sair dessa teia que foi preparada por esse poder que está aí, né? A outra coisa seria a abolição do dinheiro. Pode notar que cada vez mais o nosso dinheiro é de plástico, né? São esses cartões. Então quer dizer que abolindo o dinheiro, vamos supor, a gente mais ou menos só usando esses cartões, praticamente a gente está assim, dando pistas em todo lugar onde que a gente anda. Ou seja, a gente está sendo controlado o tempo todo, mesmo que não perceba. E se por um acaso ocorrer alguma, assim, contradição com esse poder, ok, é bloqueado, né, esse cartão lá no banco e a pessoa não pode fazer mais nada. Então, é importante que se tenha essa visão, né? A outra coisa também é a perda do nacionalismo, né, do patriotismo. Pode notar que ocorre uma tendência à formação de grandes conglomerados para a pessoa perder a nacionalidade. Ela perdeu o interesse pela pátria dela, né, pelo povo, pela própria cultura e por tudo isso. Então, existe uma série de fatores que a gente nota que é direcionado para o ser humano ficar mais perdido e dominado por esse poder. É, inclusive, né, eu estava pensando esses exemplos que você está dando, uma tendência de neurotizar muito o ser humano, não é verdade? Cada vez mais a pessoa viver assim numa questão de dependência, sem amadurecer, criando uma situação cada vez neurótica para a vida dela. E isso, nós notamos muito no mundo de hoje, as pessoas que vêm fazer aqui conosco a terapia, a gente nota que eles não aceitam a vida que têm, né? E isso é um sinal de neurose. Então, a pessoa não aceita o trabalho, a atividade que ela tem para desenvolver, não aceita a família, não gosta dos pais, sempre tem muitas queixas, não aceita o companheiro, a companheira, nem os dons a pessoa aceita para se desenvolver. Enfim, não aceita a vida, né? Parece uma coisa incrível e não aceita, inclusive, a própria saúde, querendo viver assim muitas fantasias, né? Que vai criando na mente e quer viver essas fantasias a qualquer custo. E é claro que o sistema socioeconômico vigente, como o doutor Ademar estava explicando para nós, vai reforçando isso na pessoa, né? Deixando as pessoas cada vez mais fora da realidade. O Léo concorda? Concordo. Então, o que a gente vê é que esse poder maligno está tentando, e já conseguiu em grande parte, dominar as pessoas. E qual seria a solução, qual seria o antídoto para isso? Que as pessoas estão dormindo cada vez mais, não percebem os problemas e tal. É a consciência da pessoa. Então, consciência não é uma coisa que a pessoa precisa adquirir, como muitas pessoas pensam. Já está espontaneamente na mente de todo mundo. Então, os poderes malignos, eles trabalham nesse nível, dando muita internet, muitas maneiras da pessoa se distrair. Então, a pessoa não pensa, não estuda, não raciocina. Então, deixa de lado essa consciência que é natural nela. E já que a doutora Cláudia levantou a questão das inversões, uma das grandes inversões do ser humano é essa também, de achar que a consciência é um problema. Então, o nosso único antídoto, a única solução para os problemas, que é justamente a percepção que nós temos naturalmente, nós achamos que é um problema. Então, geralmente, essa consciência é abafada. Ela, muitas vezes, vem assim, como sintomas. Sintomas físicos, sintomas psicológicos e sintomas sociais. Só que a pessoa acha que ela tem que abafar aquela consciência que está tendo. Tomando remédio, fazendo assim treinamentos mentais para esconder o que ela está percebendo nela e nos outros. Quando o mais importante é essa consciência que está aparecendo. Então, os sintomas, os problemas, quando eles aparecem, eles são assim bons nesse sentido. Porque se a pessoa parar e pensar neles, vai conseguir resolver e preservar a vida dela e do planeta também, né? Então, falando em sintomas, eu estou lendo aqui um trechinho do livro A Medicina da Alma, do Dr. Kepp, que é muito interessante, né? Tratar dessa questão da saúde. Então, ele diz que a relação entre o sistema neurótico e o tipo de personalidade da pessoa é somente uma questão de algum tempo de estudo. Então, por exemplo, os sintomas da asma são característicos na pessoa infantil, que deseja através deles o carinho e a proteção dos que o cercam. Então, a pessoa que sofre de asma, ela pode começar a se questionar agora, pensar nisso, que ela tem uma atitude de não querer amadurecer na vida. Outro exemplo que ele dá é que as doenças de pele, como eczemas, seborreias, etc., atacam mais os indivíduos exibicionistas, que desejam, assim, como que provocar a compaixão dos semelhantes, mostrando-lhes um mal bastante visível. Completando também, nota-se que as pessoas que têm, assim, um mal de pele também têm uma atitude de atacar com aquela aparência negativa que aquele mal produz, né? Então, uma outra questão para pensar. E ele também dá um terceiro exemplo sobre os males coronarianos, né, do coração, que pertencem à categoria dos sentimentais e masoquistas, às vezes dominantes e prepotentes. Como o coração é o órgão central, os seus distúrbios atingem os que se dão muita importância e se acham o centro do mundo. Então, aqui para as pessoas irem pensando, né, e poderem ler e aprofundar nessa questão, que todo sintoma orgânico tem relação com a vida psíquica da pessoa, com a personalidade que ela tem, filosofia de vida, etc. Não é, doutora Demar? Então, isso é muito importante, porque inclusive pode-se dizer que as pessoas que ingerem muitos medicamentos, né, que passam muito por médicos, automaticamente ela vai perdendo essa sensação, né, não só do corpo em si, mas da consciência interna e externa. Então, a pessoa deve realmente evitar o máximo de tomar medicamentos e tentar procurar nas questões internas a causa de sua doença. É claro que sozinha a pessoa não consegue fazer isso, né? Então, seria importante uma orientação profissional que pudesse, assim, ter uma visão mais, assim, interna, né? Do corpo e da mente como um todo. E falando na questão de saúde, a gente pode notar também que está ocorrendo uma tendência, né, que já começaram nos Estados Unidos, das pessoas implantarem microchips no corpo para ter controle assim, da saúde, né, dos hormônios e de uma série de coisas. Mas isso aí, disfarçadamente, seria como controlar a pessoa em qualquer lugar que ela esteja. Né? Então é importante ter essa consciência social de que também, por exemplo, aqui em São Paulo estão falando que todos os carros da cidade vão ter que ter microchips. Então também existe um controle nesse aspecto também. E se a gente for notar também que as próprias religiões, a tendência, pode notar, que é não ter mais religião, né? As pessoas perderem essa espiritualidade, ficarem mais dirigidas para movimentos assim, né, que levem a pessoa a lugar nenhum praticamente, que fiquem perdidas. E ainda falando um pouquinho na questão de saúde, nós gostaríamos de convidar todos os ouvintes a participarem desse nosso primeiro spa terapêutico trilógico, que vai ocorrer no sul de Minas Gerais, Cambuquira, no Grande Hotel Trilogia, agora do dia 28 de abril ao dia 1º de maio de 2007. Então, num ambiente assim bucólico de incríveis águas minerais, muita paz de espírito. Então, durante esses dias, haverá atividades com a psicanálise integral, que é a psicanálise do Dr. Kep, um ambiente com águas minerais, nutrição balanceada orgânica, terapias corporais de auxílio e atividades terapêuticas diversas. Então, com palestras, workshops e atividades físicas. Um programa de 4 dias que a pessoa, assim, vai ter um banho de saúde. Então, para maiores informações ou para pedir um folheto explicativo, o telefone é, em São Paulo, 11-3814-0130. 38140130. Ou então, visite o nosso site do Grande Hotel Trilogia, www.grandehoteltrilogia.org.br. Até a próxima semana!